Pois esta é meu suar fraqueza, mas tu transformaste seu cajado em sinal. Tu dás poder ao que é simples e fazes o impossível acontecer. Tu prometeste estar com sua boca, ensinando cada palavra. Quando nos sentimos incapazes, tua graça nos capacita. Deus que confirma o chamado, tu és fiel em cada passo. Não caminhamos sozinhos, teu Espírito nos guia. Deus que confirma o chamado, tu és fiel em cada passo. Não caminhamos sozinhos, teu Espírito nos guia. Nos guia. Tu enviaste Arão como apoio, mostrando que não estamos sós. Mesmo quando o coração hesita, teu amor nos sustenta. Tu és o Deus paciente que conhece nossas limitações. Deus que confirma o chamar, tu és fiel em cada passo. Seguiremos tua voz, pois tua presença é suficiente. Deus que confirma o chamado, tu és fiel em cada passo. Seguiremos.